A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. RTA-FM. Dirigido aos nossos ouvintes, para quem a África continua gravada, não só na memória, mas sobretudo no seu coração, aqui hoje lhe apresentamos música africana. Música africana da sua geração, protagonizada por um grupo que, no seu tempo, era, em Portugal, de África a representação. Então, divirta-se, recorde e seja feliz. Ilisawa, Ilisawa, Gumara Saya, Ilisawa, Gumara Saya, Ilisawa, Imara Benda, Ilisawa, Ilisawa, Ilisawa, Gumara Saya, Ilisa é uma moça requintada, nunca vai na rua com a saia engilhada, nunca vai na rua com a saia engilhada, Ilisawa, Gumara Saya. Boca de ouro, um sorriso dela vale um tesouro. Um sorriso dela vale um tesouro. Ilisawe, Gomara Saya. Ilisawe, Gomara Saya. Ilisawa, Imara Benta. Ilisawe, Ilisawa. Ilisawe, Gomara Saya. Quando ela cai no requebrado, nem mesmo os coxos fica sentado. Nem mesmo os coxos fica sentado. Ilisawe, Gomara Saya. Ilisawe, Ilisawa. Ilisawe, Gomara Saya. Ilisawe, Gomara Saya. Ilisawa, Imara Benta. Ilisawe, Ilisawa. Ilisawe, Gomara Saya. Ilisawe, Gomara Saya. Ilisawe, Imara Benta. Ilisawe, Gomara Saya. Acender uma vela tranquila. Ah, eu lembro a pensando. Amanhã levo a todos meus santos flores e acácia. Amanhã peço pra toda gente que me estima. Amizade em primeiro lugar. Amanhã peço pro novo dia que virá. Amanhã, oh. Amanhã, peço ao meu lema que faça com que eu volte.

E ela senta-se. E à sua volta fazem-se três círculos de mulheres. O primeiro círculo são todas as quimbandas, as mulheres velhotas, as parteiras. No segundo círculo, todas as mulheres casadas que tenham feito aí o fundula, ou seja, a iniciação feminina com a parturiente. No terceiro círculo, todas as outras mulheres da tribo, que se porão a quatro para ajudar a parturiente a respirar, a chamada respiração de cão. E então os atabaques, ou as ngomas, tocam assim. E ela respira. E à medida que o parto se vai acelerando, as meninas, que estão todas a quatro, obrigam a parturiente a respirar. Então, e a criança nasce. Mulova. Yeah.

En Angola las mujeres son palmeras dibujadas, que la luna no se atreve a nombrar su piel tostada. La la la la, la la la la, la la la la. Que vontade de chorar quando me lembro de Angola. Baba bananicola, baba bananicola, baba bananicola, essa se come Angola. Baba bananicola, baba bananicola, baba bananicola, essa se come Angola. Baba bananicola. Ai, que saudade, meu Deus! A minha terra linda, meu Deus! Cerca de mí es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, estremezco. Cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Tu recuerdo, mi locura, mi delirio, estremezco. Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, estremezco. Cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, delirio, estremezco. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na Rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. Os sucessos de sempre tocam na telefonia. 103.2 FM. Sentei-me à mesa do nobre, sentei-me à mesa do rei, sentei-me à mesa do pobre, com toda a gente bailé. Bailei com a filha do norte, bailei com a filha do rei, bailei com a filha do pobre, de todas me namorei. Bailemos nós trovadores, romeiros, ermitas, pastores, bailemos com as nossas donzelas, os santos de Algaras e Belas, bailemos com os nossos amores, bailemos com moças trigueiras, bailemos nós os trovadores, à sombra de baila que baila, donzela, já chegou o teu amado. Esse corpo de gazela, soltou no verde prado. Baila que baila, moçoila, já chegou o teu amigo. Esse rosto de papoila, depressa será cativo. Bailemos na manhã clara, das aves do céu canto, se a minha amada tardar, os olhos de pranto rezar, romeiros, ermitas, pastores, enfeitai as vossas donzelas, bailemos à luz das estrelas, até morrermos de amor. Quando ele chegar, vem do mar. É tarde, eu já fui indo, preciso ir embora. Até amanhã. Mamãe, quando eu saí, disse bichinho, não demora, embraça lá. E é tarde, eu já fui indo, preciso ir embora. Até amanhã. Mamãe, quando eu saí, disse bichinho, não demora, embraça lá. Se a demora, mamãezinha está a me esperar pra me castigar. Tá doido, moço, não faz isso não. Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. Eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Ai, ai, ai, tra-ra-ra. Preciso ir embora, até amanhã. Mamãe, quando eu saí, disse bichinho, não demora, embraça não. Se a demora, mamãezinha está a me esperar pra me castigar. Tá doido, moço, não faz isso não. Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. Eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Ai, ai, ai, tra-la-ra. RTAFM. Quando a noite é luar, a brisa que vem do mar envolve num doce abraço. Beija essa praia morena, aproveitando o momento em que a lua não brilha. Quero cantar de Luanda uma linda canção e entregar com ela o meu coração. Flor tropical, é vergel sem igual, de beleza e encanto. Luanda, o sol que maravilha, os coqueiros e da ilha, que o mar já fez sofrer. Luanda, é dos meus sonhos de amor, terra de luz e cor, que rimas de uma canção. Luanda, da mulata faceira, deu esta fogueira que me queima o coração. Música. coração e entregar-te com ela o meu coração. Luanda, linda flor tropical, el vergel sem igual, de beleza e encanto. Luanda, o sol que maravilha, e o coqueiro de la ilha, que o mar já fez sofrer tanto. Luanda, dos meus sonhos de amor, terra de luz e cor, rima de uma canção. Luanda, da mulata faceira, que acendeu esta fogueira que me queimou. Vou levar-te comigo, vou